Tudo isso aqui na sua vez no H657, 1530 kHz. A rádio do sucesso é a frequência que toca o seu coração. Eu sinto que brevemente estaremos trabalhando com nova frequência, dentro do projeto de ampliação de sua divisora. Aguarde. E eu sempre peço aos senhores aí com a minha 57.530 kHz, a rádio do sucesso, sempre todas as frases de Deus aqui do seu programa Luiz Augusto. Muita coisa gostosa também fica na verdadeira palavra musical. Lá você do seu programa.